Boston 4-3304. Boston 4-3304. Salvador, trip 5217, no ideal de descida. 5217, autorizado, é final, corrijo. Autorizado, chegada a bordo. Desça 4000 pés, ajuste no 022. 4.5217, autoriza, pelo? Não, negativo, mantém o perfil número 6 na aproximação, mantém a prova de bordo. Tendo o perfil. Cadu 9131, autoriza pequenos desvios para a esquerda, por gentileza? Está livre, está autorizado a final do IRS X-Ray, reporte estabilizado, do 9131. Ok, obrigado. O Delta girando base pela direita para 17, baixada e checada. Pouso autorizado, 140 graus com 12, nós, Eco Delta. Delta. 3304, sinalizador. Afirmo. Do 070-0060-5826. 5826, desça 3000 pés, ajustado no 022, sem restrições em TAP, reporte estabilizado localizador. Descendo para 3000 pés, ajustado no 022, sem restrições em TAP, web 5826. Livre Oliveco Delta, Cortelli Solar 24, bem-vindo novamente. Azul 9131, chame a torre 118, decimal 6, bom curso. Ah, 18-6, azul 4, azul 9131, obrigado, tchau. Web 5826, desça 2000 pés, autorizado a final do ILS X-Ray para pista no 0, reporte localizador. 2000 pés, autorizado no ILS X-Ray, web 5826. Torre, bom dia, azul 4, é, azul 9131, 8 milhas, ilha SPC 10. Repita, Tenente, reporte externo, com o trem baixo travado. Reporte atraso, 9131. Solo Salvador, trip 5345. 5345, tá pronto para cópia? Firmo, pronto. Salvador Vitória, nível 380, Brasil 44. Pistola 0, curva direita da El Leda. Pois Leda Ildes, controle 120-18. Eu aguardo o transponder 35345. Externo, baixou o travoso 9131. Pouso autorizado 1-0, vento 1-0 graus com 3 nós, o azul. Autorizado 380, Vitória, pistola 0, curva direita, saída da El Leda, Ildes, frequência 108, aguardando o transponder 5345, via Ups Loop 44. Flamengo azul, não entendi. Puxa, Sérgio. Chamará, tripe. 9131. Navio 31, só confirmando o vento, 1-4-0 graus com 3 nós. Ok, livre pouso para o azul 4-9-1-3-1. Já estou ciente, 2223, aguarda a cópia 1022. 1022, aguarda a cópia, passarete 223. Bom dia. Cópia 1022, uniforme. Solo possui autorização do 651, nós estamos prontos no portão 2. Estou 5000, trip 5217. 5217, desça 2000 pés, via bom, fio ajuste 1022, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, via bom, fio chama estabilizado, autorizado a final 5217. 5826, chame 2862, via bom pouso. 2862, obrigado. 526 está no localizador da 10. Repórter contém baixo travado o 526. Passará 526. Solo trip 5345 para o puxo de acionamento. 6211, portão 2, autorizado, chama o táxi. Ciente livre, puxe no 2, chamará para o táxi, 6211. 5345, transponde agora é o 5147, está autorizado puxar na remota 13. Ciente, 5147, remota 13. 5345. Salve, Salvador, bom dia, o azul 9131, livrou na Eco. Bom dia, 9131, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reportaria antes da Juliette. 9131. Pista livre, chega o trem, pouso autorizado no zero, 14 0 graus, com 15 graus. Autorizado, pousão no zero, trem baixado, travado, 52. Do 9131, mantém a posição antes da Juliette. Manterei antes da Juliette, 9131. 2223, da passaria do pronto cópia. 2223, assim. Captou o lock, trip 5217. 5217, chame torre 286, bom pouso. 286, chamará, grato. O passarinho 2216 está pronto para autorização. E autorizado a vitória da conquista, nível 260, peso. Rota direta. Pistão no zero, curva à direita, saída Arbó, após direto conquista, controle 120.8 e o transponder 5151, passarelo 2223. Decola capteira 1-0, curva à direita, Arbó, pausa Arbó, curva de conquista, 208, controle de saída, 5151 na frente. Correto, remota 14, chame pronto, passaredo. Solo trip 5345 com 85 a bordo, autonomia de 2 horas e 42 minutos, alternando com fins para o táxi. 5345, livre de táxi, pátio, Índia Alfa, vai seguir a aeronave da Oxoné, puxando no portão 2. 5345. 7, pátio Índia Alfa, seguiu hoje, né? Portão 2, trip 5345. Solo Oxenero 6225, por gentileza, teria a saída para o 2225 para Brasília? Arbó, Elefa. Arbó, Elefa. Corrigindo, é Momunitsa, Momunitsa. Momunitsa, grato. O Papatango Whisky, Anki Uniforme, pronto, cópia. Chame 23. Para a cópia Guarulhos, está ciente da informação, Kilo. Autorizado Galeão, nível 400, o Pesolo 10, pista 17, com curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, transponda 5131, o Papatango Whisky, Anquinefone. Uniforme, correto, pátio 5, quantos a bordo? 18.6, acionamento, táxi, decolagem, ajuste 1022, tenha uma boa viagem. Paulo Salvador, muito boa, Webjet 5826, livrou na sua escuta. 5826, bom dia, reporte antes da Juliette. Reportar antes da Juliette, 5826. Solo, bom dia, o gol no 923, ciente daquilo para a cópia Guarulhos. No 923 Guarulhos, aguarde a cópia, 1022. Aguarda. Cacau. Taxi General 6219, nós estamos em 118 com 345 com 20. 311, livre táxi à direita, ponto de espera 1862, 1022, boa viagem. Taxi direita, pode ficar 86, obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, hoje é 6312, 6319 para... 6312, aguarda a cópia, 1022. Aguardo. O azul 9131, após o trip, portão 9. Após o trip, parou no gate 9, 9131. O 5826 segue o azul, portão 2. Segue azul pro 02, 5826. É 625, pronto copy. 625, pronto copy, prossiga. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Whisky 10. Decola pista 10, curva de, à esquerda, saída Momonitsa. Controle 120, décima 8. Transponda 5162, o Ocean é 6225. Autorizado 320 para Brasília, saída Momo, a saída Nitsa, transição Momo, Upper Whisky 10, controle 120, decimal 8, transponder 5162, o Oceaner 6225. 6225 confirmando Momo Nitsa com curva esquerda na pole position. Gente, Momo Nitsa com curva esquerda, Oceaner 6225. Salvador, muito bom dia, Xenia 6211, ponte BH 10, pronto. 352-17, Solas 37, ao Livrão 21.9, bem-vindo. Primeira direita, 219-5217. 6211, na linha mantém. A linha mantém, Xenia 6211. Salvador Azul 4299. 4299 é guarda-copa Campinas, o ajuste 1022. Guardando copa, seria a saída feliz. Dael. Dael. Tripe livrou na escuta, solo Salvador. 5217, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 5217. Torre ao TP 5345. Siga. É, após a rolagem da Avianca, poderia alinhar e manter? Afirmo, alinha e mantém após o TRIP. É, te alinha e mantém após o Avianca TRIP. Controle 120, décimo 8, transponda 5154, o gol no 923. Tente autorizado 360 com foco plano, eu apelido o 10, decola da 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 1208 é o controle, 5154 transponder, o voo 1923. Correto, no portão 612, chame pronto. Chamará. Zu 4299, cópia. Trip 5217, Juliette, remota 12. Juliette, remota 12, 5217 da Trip. O Oceaner 6312, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível 390, para o IC 58. Pista 90, esquerda, Pucaracaju. Controle 120, décima 8, e o transponder é o 5165, o Oceaner 6312. Autorizado para Recife. Portão 10, chame pronto. Aparelho 2223 para o puxo ultramente que bota um no parque. O 2223, coordene com a equipe de solo após o trip parquear na remota 12, está livre no, na 14, chame táxi. Após o trip, está livre, bota o 2223. Livre decolagem, ó, trip 5345. 345, decolado 242, controle 10.8, bom voo. Edge 1108, graças ao bom trabalho, trip 5345. Controle 8 bom, trip 5345, decolado, saída da EL. Trip 5345, bom dia, contato radar, top 380, saída da EL. Edge 380, trip. Trip 5345. Prossiga. É, pode mandar presente pro Jeep, deve, senhor? Autorizado da EL 5345. Ok, sente pro Jeep da EL, TP. Polícia autorização de placa. Transição de 42, transição de 4 horas, contra Salvador. 223, livre táxi, pátio principal, Indy Alpha, ponto de espera 18623, lá no box 612 para ponte de acionamento. 923, após o passaredo, a retaguarda está livre no 612, chame o táxi. Após o passaredo, está livre, chamará para o táxi. Chané 62, 1-1, chama o centro Recife, 1-2-5, 1-2-5, decimal 1, alterna 1-3-3, decimal 2-5, bom voo. 2-5-1-3-2-5, obrigado, bom trabalho. Quem é que chamou? O Whisky Yankee Uniforme? Invencional, chama o táxi. Você pode dar empapá para ingresso no 7. Salvador, Altar 3663, Paraguaju, Guarulhos, portão 1-1, top para cópia para autorização Guarulhos. Confirme para o solo. Altar 3663. 3663, só um instante, a cópia 1022. 1022, aguardando. Autorizada a minha colada 10, 140 com 15, passarei 223. Então, 17 é ponto e a linha de todo cabeceira, o Yank Uniforme. está em queda rolada com 3, 2, 2, 3. 340 com 15. 1923 está com 147, 3 horas e 41. Alterno Galeão. Eu, no 923, ele está aqui, Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18612, 1022, boa viagem. Pátio Índia Alfa, 1826 no ponto de espera, no 923, boa. Trip 5345 vem na proa de Eudes. Ciente, proa de Eudes, trip 5345, grato. Chama agora o centro no 251, na alterna no 3325, voo, trip 5345. É, poderia confirmar a secundária, senhor? 1-3-3-20-5. Ciente, agora centro 1251, alternando 1-3325, grato, bom trabalho, senhor. Trip 5345. Controle de Salvador, passarei 2223. Leita da El, Leita Print, controle 1120-8, transponder 5157, o azul 4299. Campinas 360, 3110, decolada 10, curva direita, no prefeito da El, Leita Print, 1120-8, 5157, transponder. Correto, portão 3, chama pronto. Portão. 299 tá pronto? Tá pronto. No portão 3 eu tenho um gol à retaguarda, agora tá autorizado, chama o táxi. Confirme, após o gol já está autorizado? Tá autorizado, o gol acabou de passar a retaguarda. Sim, tá autorizado, chama o táxi 412, tá ligado. Italiano e manteu no 0923. Autorizado 3663. Autorizado Guarulhos, nível 340, peso 10. Decola da pista 10, com curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1120-8 e o transponder é o 5156, o TAN 3663. TAN 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, peso 10. Decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1208, o transponder é 5156. Correto, portão 11, chama pronto, 3663. Chama lá, chama 3663.